deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Pensando bem, talvez eu viajava demais. Pensava no futuro, talvez sem um caminho pra paz. Você mudou, aprimorou todos os meus sentimentos. E eu não enxergava, perdi, já era tempo. Tentei mudar, nem me senti realizado. Tentei ser mais feliz, eu sei, não foi o caso. Naquele dia, aquela festa de carnaval, chegando tímidos por aí, estava tudo normal. Você chegou, tentou falar, eu fui discreto. Na amizade, no tempo eu vi que era certo. Pensando bem, foi tudo à primeira vista. Eu só fiquei surpreso, hoje será meu dia. Andando sem de maluco como de costume. E você mais ainda princesa que já era pra mim. E por quantas eu vacilei, por quantas eu amei. Eu sei, não vou errar dessa vez, eu sei, acreditei. Seu nome é Rose, história verdadeira. Mulher que nos momentos ruins sempre esteve de pé. Me apaixonei, foi vivo o fato de instante. Eu sei que tudo não passou, não será como antes. Vira seu lado e no futuro para mim. Preciso refletir, preciso de um caminho a seguir. Eu te prometo te fazer feliz. Eu sei que vou, não tenha medo, sei, a vida é assim, não tenha certeza que seu amor sempre foi bom pra mim. Nunca te esqueci, sempre lembrarei dos nossos momentos e todos os tempos. Para ser feliz, siga o seu sonho, apenas siga o seu sonho. O seu sonho. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Quero viver contigo. Te amar a cada dia. Eternamente feliz. E dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Você quer uma coisa, corre atrás.